Terra em cima, Irecê, 1120, senhor. Ok, anotei. E pronto, na 17, o Tribunal 9960. Tribunal 9960, autorizado a decolagem da 17, vento calmo. Decolagem 9960. Trip 9960, decolada aos 1000, chame o controle agora em 119-35, bom voo. Sinal 35, grata, o 9960, bom dia. Magnete Romeu, tem condições de decolar do pátio? Gente, Magnete Romeu, autorizado a decolar do pátio, o vento é calmo no momento. É forte quando fora do solo. Salvador, Trip 9960, bom dia. Trip 9960, este é o controle. Salvador, está em contato, radar. 9960. Bora. Gente, Matiat Romeu, ao 01, chama o controle agora, 119-35. 1935, controle ligado, tá, regresso. Controle, papapá, Mike Juliette Romeu, decolado da 17 na sua escuta. Mike Juliette Romeu, este é o controle Salvador, meu cordial, prossiga no voo visual e sempre na escuta. Meu cordial, capitão, muito bom dia, no visual, sempre na escuta do melhor controle do Brasil. Um abraço. Um abraço. Olha, Salvador, muito bom dia. Triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima, controle. Bom dia, capitão. Tô decolando aqui de Costa Azul com destino no CIA, com 4 a bordo, ainda acionado 0140. Positivo, direto CIA, visual e sempre na escuta. Direto CIA, que é pés visual, na sua escuta, capitão. Bom dia, Romeu Lima. É um prazer em falar contigo. Bom dia, Juliette. Alô, Salvador, 35504, 43 para o pushback e acionamento. Autorizado push, no pátio 3, posição 3, trip 55 no 4, chama do táxi. 55 no 4. Tripe 9960, tá voando com a TR-72. Afirmo. Vou partir direto para Arubi. Arubi, muito grata, 9960. Controle, papapá, Mike Gillette Romeu, tá livrando o sobrevoo no Parque de Pituaçu e vai com o proa do Pau Miúdo. Positivo, livre. Livre, Romeu. Pau Miúdo? Acordando cedo, hein? 554, está com 67 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. Autonomia? 3 horas e 10. Gente, o 555 no 4, 3 horas do táxi, via pátio 1 até a Lima, na Lima chama a torre 118, decimal 6, ajuste 1015, 555 no 4. Ok, pátio 1 na Lima vai chamar a torre 26, estado 1554. Olha, o Papa Romeu Lima já avisou com o pouso. Positivo, frequência livre. Livre, meu capitão, já regresso. Até. Bom dia, Trip 5514, atrasado Lima, Mike, Quebec, reporte na Quebec para ingresso na pista. Trip 9960, chame Recife, 1251. 351, bom dia, bom trabalho. Boa. 7, triple 5, 5, 4, autorizado alinhar, mantendo 197, reporte quando pronto. Alinhar e mantendo 197, reporte quando pronto. O último que chamou o solo. Gente, aguarde. Web 508, prossiga. Posição 2, pronto para posicionamento. Web 5808, autorizado push acionamento, reporte para o táxi 5808. Teve push acionamento, na posição 2, chamada para o táxi. Eu tenho a possibilidade de coordenar a decolagem da 35. Web 5808, decolagem da 35. Um minuto. Tipo 5514, autorizado, decolagem da 17, vento variável, ajuste no 0 no 5. Romeu Golf Victor, prossiga. Romeu Golf Victor, aguarde um minuto para cobrir. Victor, informação e a Índia. Decolada da Zona 7, curva esquerda para o cruzamento do campo. Web 5808. 5808, autorizado a decolagem da pista 35, a primeira curva é pela esquerda, saída Arbor, após Arbor é Lefa, onde intercepta o Zulu 17, copiou? Copiou, decolagem 35, primeira curva à esquerda, após Arbor é Lefa, intercepta o Zulu na 7 Web 5808, obrigado. Para o táxi web 5808, 45, 3 e 28, alterna com fim. controle 1 no 9.35. Zero, 115, na Lima chama torre 118, decimal 6. Active da Lima, via Pátio, ponto espera da, na Lima chama torre 108.6, 1015 agora, nós deixamos lá e por 508, obrigado. O Papa Tango Romeu Golf Victor, tá pronto pra copa? Decola da pista 17, primeira curva à direita. Saída Coral, Golf 677, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, aciona 0270. 30, direto Conde. Cordial, senhor, subindo padrão 30, direto Conde. É, confirma se recebeu as chamadas anteriores, o tipo, senhor? Negativo, capitão. E aí, mais claro. Tente, chame torre para acionamento de táxi. 1-9, decimal 6, Romeu Golf Victor. O Vitor, prossiga. Acionamento, chama para o táxi, Romeu Golf Victor. Salvador, muito bom dia, Web 5808, se aproximando da Lima, pronto. Salvador, Azul 4208. Azul 4208, este é o controle Salvador. Ajuste, 10015, desça para 3000, LDB Salvador com procedimento pistola 7, 4208. Desça para 3000. Eco Delta, confirma, Salvador Manati, 500 pés. Guarde um minuto para cópia, Mike Eco Delta. Autorizado Daniele manter o Web 5808 na LTP? LTP 5808 agora, autorizado Daniele manter a 35, vento variável. Posição alinhada, decolar, vento da pista 35, vento variável, ajuste 1015. Vento variável 1015, autorizado Daniele decolar, 35, F. O Mike Eco Delta pronto para cópia? Salvador, Manati, 1.000 pés, decola do 7 com curva pela direita, litoral sul, vai direto até Manati, aciona 0125, controle 119.35, torre 118.6, informação em curso é Índia. Método correto, porte com acionamento, confirme o BLB, o Mike Eco Delta. Gente, porte com acionamento, Mike Eco Delta. Porte acionamento, reporte para o táxi, correção, chame torre para o táxi, 1-8, decimal 6, Mike Eco Delta. Guardião 02, chamo pronto para iniciar a decolagem. Jet 5808, decolado 224, chame o controle agora em 119.35 e bom voo. 119.35, é F5808. Siga, Macaco Delta. Autorizado o acionamento, Macaco Delta, chama pronto para o táxi. Salvador, bom dia, Web 508. Web 508, este é o controle Salvador, está em contato radar, passa 2200, vamos voar direto para Elefa. Direto Elefa, Web 508, obrigado. Chama para ingresso. Azul 4208, retoração, vou ir na proa 070, falha de comunicações, voar para o NDB Salvador, pela 015 para bloqueio e afastamento no procedimento NDB. Reitero, proa 070, retoração 3000 pés, azul 4208. 070, já está mantendo, 3000, e caso de falha, bloqueio e afastamento. Papapapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga. A possibilidade de 1, 2, 3, 4, 5? Um momentinho. 17, chama quando pronto. Ok, Mike Juliette Romeu. Fora do solo, Guardião 02. É 02, considera esse decolador de 26. Controle agora em 19935. 26-1935, até retorno, grato ao 02. Ah, é o controle Salvador é o trip 5514. Possibilidade de voar 150? Muito bom dia, Guardião 02. Guardião 02 é o controle, prossiga visual e sempre na escuta. Visual e sempre na escuta, 02. O controle está copiando o trip, senhor? Ok, trip, estou na escuta, prossiga. Beleza, possibilidade de ascensão para 150? Ascensão livre. Obrigado. É, tem uma senhorita modulando aí também, não é isso? Tem, tem controlador aqui, você quer falar com ela ou não? Não, negativo. Eu estava falando contigo, aí eu vi a voz dela aqui, só para confirmar. Tá ok, obrigado. Sua ascensão acendendo para o 150, ok? Positivo, 150. Grato. Controle Salvador, muito bom dia. O Papa Tango, Romeu Quebec Lima. Romeu Quebec Lima, esse é o controle Salvador.